which is it? I don't love. Alone from night to night, you find me. Now, James, this isn't the first time you and your wife have had a problem. Are the two of you going to be able to work this out? Let's talk about some music. You want to talk about music and you don't want to talk about what happened? No, it's all over. Well, let's talk about your tour. When are you leaving? We're leaving tomorrow. And where are you going? Eu respirei janeiro todo, só que tava escasso. Fevereiro foi mó sufoco pra chegar em março. Foi um arregaço, peito de aço debitou. Coração comprimiu quando ligaram, o gordo rodou. Mundo rodou, tá ouvindo? Não desliga agora. Meu pai chorou a última vez que eu tive que ir embora. De nave nova, uma ova, não é presente, truta. Pra ter uns artigos eu tive que pôr pescoço à prova. Que a prova contra, vai se fuder, não pôs uma ponta. Mas na rua, se emociona, é o primeiro que aponta. Aí, eu tô falando, ainda não desliga. Liga, cê não desceu na salta, a pauta tava em plug, então se liga. Porque Luiz foi muito antes da hora prevista. Tia Maria nem fazia ideia disso em vista. Dalsa conquista, manchete é Dalsa na pista. A vontade é de chorar até escurecer a vista. Eu nunca esgrama que sair da lama não dá crença. Meu cinza é tão chumbo e quarta não faz diferença. Que recompensa, porra, eu sinto tua presença. Então me diz porque levou minha avó antes da última benção. Cê tá me ouvindo, essa porra ainda tá ligada. Tô caminhando na areia e não vejo a pegada. Sabe, meus mano, dá uma ligada. Eles cansaram de rezar, a saída agora é da porrada. Eu tinha tanta coisa pra dizer, mas era pouco tempo pra falar. Cê tá me ouvindo, não desliga agora não. Cê tá me ouvindo, não desliga agora. Eu tinha tanta coisa pra dizer, mas era pouco tempo pra falar. Cê tá me ouvindo, não desliga agora não. Cê tá me ouvindo, não desliga agora. Quando o Cezão armou os contatos e me pôs na frente. Na moral, foi você que eu enxerguei na frente. Quando tudo tava difícil, eu pequenino agradeci milhões de vezes por ter conhecido aquilo. Que foi aquilo, saí do estúdio de manhã. Quantas vezes por semana ir pra Mariporã. Não tinha um filho da puta pra dizer cê quer ajuda. Enquanto o Marco me ligava, eu tô no Tietê. Não mudo foco, foco e não mudo foco. Lá no Vale era eu e tubo, atrás do sonho em cima de uma moto. O que cê quis provar pra mim, provou no Guarujá. Sem pretensão, a maré em reponto com a Ná. Sortudo porra nenhuma, ninguém deu coisa alguma. Me chamaram de Dalsim e eu que se acuma. Kuma, só ouvia, Dalsa não pira. E um bobeiro reanimando, meu mano, respira. Não desliga, sabe quanto a borracha fede. Gobola na curva, aberta demais pra dar bad. Corte na pele flácida, para-choque às avessa. E cês achando contramão foi coisa da cabeça. Cê desligou comigo aqui, reveja suas ações. Eu tenho direito de falar e me deve explicações. Foi quantas ligações no fim, cê desliga e some. Dessa vez não tô indo aí conversar igual homem. Eu tinha tanta coisa pra dizer, mas era pouco tempo pra falar. Cê tá me ouvindo, não desliga agora não. Cê tá me ouvindo, não desliga agora. Eu tinha tanta coisa pra dizer, mas era pouco tempo pra falar. Cê tá me ouvindo, não desliga agora não. Cê tá me ouvindo, não desliga agora. Eu tinha tanta coisa pra dizer. Cê tá me ouvindo? Não desliga agora.